Começando o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu sou um bárbaro nesse jogo. Ah, você é um piadista mesmo, viu? Fala galera, aqui é o Snake e adeus dado velho, nossa. Feliz dado gente, foi a melhor coisa que eu consegui pensar. Aqui é o Cabeça e atualmente estou trabalhando em troca de cartinhas e dados de Star Wars, Destiny, se alguém tiver precisando. Mais forte que crack. Mais forte que crack. Porque crack, eu conheço pessoas que largaram, né? Você emagrece. Star Wars Destiny, não. Emagrece a carteira e a conta bancária. Exato. É. Vai faltar comida uma hora na geladeira, né? Pensa, vai ter... Mas os dados não são com tinta tóxica, cara. E aí galera, aqui é o Excel. A minha meta desse ano é conseguir jogar metade do que o Zabuza prometeu jogar. Justo, muito bom, cara. Mas enfim, olha só, a gente falando de joguinhos, vamos falar de jogatinas, de férias, né? Tivemos um pequeno hiato de férias do nosso podcast, mas estamos de volta com jogatinas de férias e a gente vai falar mais sobre elas logo após o taio de comentários e voltamos já. Começando a tarde de comentários, vamos aqui. Hoje diferente, não estou sozinho, estou com Cabeça e Excel. Olá, senhores. Ei. Nunca estivemos aqui. É um lado escuro, sabe? Do tile, assim, do tabuleiro. Aquele lado que ninguém faz ação. Eu estou explorando onde nenhum Excel jamais esteve. Exatamente, mas importante dizer que esse é o primeiro podcast do ano e temos alguns recadinhos muito importantes. Primeiro deles, eu acho que é o mais importante, até porque estamos participando do Prêmio Ludopedia 2016. Uhul! E vai ter diversos... Prêmio Ludopedia! Sim, e vai ter diversas categorias lá de votação, inclusive jogo do ano, jogo nacional, né, de design nacional. Mas também tem novidade esse ano pro prêmio, que é mídia audiovisual, mídia podcast e mídia escrita. Ou seja, estamos concorrendo nas duas categorias. Estamos em duas categorias. Rapaz, a gente tá melhor indicado que alguns do Oscar, eu vou te falar. Exato, né, cara? Estamos no audiovisual com o nosso canal do YouTube, que pretende voltar logo, logo. Eu tô enrolando. E com novidades, porque a gente tá fazendo alguns planejamentos e se tudo der certo, rapaz, vai ficar bom. Vai ficar louco. E o nosso podcast também tá concorrendo na mídia podcast, né? Então, esse vai ser exclusivamente voto do público e também de uma bancada de jurado. Exclusivamente não, vai ser voto do público e bancada de jurado, né? Exato. Exatamente, e a gente tá com expectativa, rapaziada, vamos colaborar. Sim. Aí que ia ser uma honra que não caberia em nós. Exatamente. E eu já falei que só participo de podcast que ganha prêmio, então se perder eu saio. Vai pro... Exatamente, melhor que a gente ganhar a agência, vai perder o Cabeça aqui. Se a gente ganhar, o Cabeça vai abrir um stream de chat roulette 24 horas por dia. Olha aí, vamos lá. Que isso? Bom, mas enfim, uma coisa interessante também desse prêmio é que os jogos do ano vai ter escolha do público e vai ter escolha de uma bancada de jurados. E eu fui convidado pra participar. Eu fiquei muito feliz de... Olha só. De participar como uma das pessoas que vai votar nos jogos do ano, jogos... Mas esse rapaz manja de jogo, hein? Fala pra você. Também temos outro recado muito importante, que é o Cabeça e eu estamos participando de um desafio que vai ocorrer ao longo de 2017, que é o desafio 10x10, que consiste no quê, Cabeça? Correr 10 km por... Exato. 10 meses. Ah, não. Pera. Não. Não era aparecer em 10 fotos, tomar 10 drinks, fazer 10 tweetadas em 10 minutos? Talvez. Mas não é exatamente esse concurso, né? É o 10x10. Na verdade, é o desafio da Ludopédia que nós, usuários, teríamos que jogar 10 partidas de 10 jogos diferentes ao longo do ano de 2017. Sim. Eu achei que era uma evolução do carro 4x4. É. O 10 terrenos. Você tem de cabeça aí, cabeça, olha só, os jogos que você vai participar? De cabeça não, mas eu posso pegar em rápidos minutos enquanto você fala os seus. Então, olha só, eu coloquei aqui 10 jogos. Jogos, começando com Nations, as viagens Marco Polo, Imperial Settlers, que eu já joguei duas vezes esse ano, Hansa Teutônica, Lords of Waterdeep, Power Grid, Seven Wonders, Imperial Assault do Star Wars, Terra Mística e Blood Rage. E você pode deixar na reserva um jogo, eu deixei Civilization. Olha que simples. Oh, que tranquilo. Eu achei sacanagem essa Civilization na reserva aí, porque tu joga Civilization todo dia, seu filho da puta. Não, não jogo assim. Eu queria, mas não é assim que funciona, infelizmente. Só aí também um pequeno adendo, eu e o Zabuzeta estamos participando naquilo que eles chamam de modo hardcore. Isso. É, nós já pré-definimos os 10 jogos com um na reserva, uhum, e a intenção é que nós não mudemos esses jogos ao longo do ano. Sim, ah, então... é um Nuzlocke Challenge aí, ó. É, Nuzlocke, exatamente. Se passar por rota, tem que capturar. Se a gente perder o jogo, morre. Essas paradas assim. Com certeza. Fora, sabe? Tipo, perdeu o jogo, assim, o cara dá um tiro na cabeça já. Uhum. Partida, é, só. E eu também fiz aí a minha seleção com 10 jogos na reserva, e os 10 jogos são Heroclix, tem que ter, senão essa claro, joga essa merda direto. O Senhor dos Anéis Card Game, que eu já joguei uma partida esse ano. Cyclades, o Small World, o Lords of Waterdeep, o Shadowrun Crossfire, que eu já joguei 5 partidas. Shadowrun Crossfire, eu tô no... Não me instiga, rapaz. Você saberá mais sobre ele a seguir. Sentinelas do Multiverso, o Quartz, Yomi, o Scythe, ou Foice, que é a minha versão favorita, e um aí, um que apareceu aos 45 do segundo tempo, que não era o meu reserva, depois virou o meu reserva, que é o Letters from Whitechapel, que chegou em casa. Olha essa! Hoje. Que da hora, hein? Muito bom, muito bom. Cara, a nossa lista tá assim, e a gente pretende pelo menos uma vez por mês, a cada 2 podcasts, atualizar a lista pra vocês, né? Um modo de incentivar vocês pra participar também, né? Deixar aí nos comentários do podcast, ou entrar no próprio comentário lá que o Thiago Leite, do Late Night, Jogos com Leite, fez essa lista, incentivou a galera lá. Também tem outro Jogos desafio. Com Leite? Isso, tem outro desafio. Ele joga jogos tomando leite? Talvez. É, o sobrenome dele é Leite, mas talvez ele beba leite enquanto joga. Mas tem o desafio 10x10 modo básico, né? Que daí você pode, ao longo, se você quiser jogar 10 jogos ali, mas alterar eles, você pode mudar essa lista. E tem o desafio 100x1, que é você jogar 100 jogos diferentes ao longo do ano. Esse é difícil pra mim, pelo menos. Esse é muito difícil. É, porque é que assim, eu já vi também comentários do pessoal falando assim: tem gente que acaba não repetindo o jogo. Ou sim, porque vai muito em loja, ou porque o cara trabalha com game design, então ele tem que ficar experimentando várias coisas, com certeza, né? Uhum. É, então o cara fala assim, pô, eu não consigo jogar 10 jogos diferentes 10 vezes ao longo do ano, porque eu sempre tô jogando diferente. Uhum. E aí, o desafio 1x100 também funciona. Você aí que, sei lá, vai direto numa luderia, ou lojas, ou tem um grupo que vai comprando... Ou vai no evento, jogo, né? Vai em evento. Evento você consegue descobrir vários jogos diferentes muito fácil, assim, né? Dá pra jogar, sei lá, num dia de evento, 5, 6 jogos diferentes. E pra encerrar esse tarde de comentário, lembrando que você pode deixar seu feedback no post desse episódio, que é no Ludopedia, onde você encontra o maior portal de board games do Brasil. É um porém só que você tem que logar pra comentar, né? Mas você também pode mandar, sim, um recado pra nós através do Twitter, @jogatinabg, ou no próprio Facebook, facebook.com/jogatinabg, onde tem nossa fanpage, também nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/jogatinabg, e por fim, ou nosso... Ou cabeça lá no chat rolete. Isso, mas também por fim temos nosso grupo maravilhoso no Telegram, onde o pessoal comenta, cara, 24/7, né, cara? O galera comenta direto. É louco. Eu não consigo acompanhar. Não, cara, eu acompanho porque eu vivo no Telegram, mas... Não, quando me citam, eu consigo entender o que tá rolando, senão eu não, sim, consigo acompanhar. É que o pessoal comenta direto lá, então um beijo pra todo mundo que participa. Atualmente tá com 67 membros, mas o objetivo até o final do ano, pelo menos chegar em 100, né? Metade do ano chegar em 100 membros lá no nosso grupo do Telegram. Participem, baixem, é muito melhor que o WhatsApp. Ele é russo. Exatamente. Se ele é russo, não, é indiscutível. Ah, aliás, né, pra quem gosta de Telegram e gosta de board game, tem diversos jogos de board game, card game em geral, que você pode jogar. Pode jogar Love Letter, pode jogar... Olha aí. Avalon. Russo detonando. Pode jogar Lobisomem por uma noite. Cara, você pode jogar muitos jogos de board game. Uno, dá pra jogar Uno de boa. Então, é muito Sim, legal. Uma noite também é conhecido como Cidade Dorme. Fica também. Isso aí. Então vamos lá pro nosso podcast. A gente volta na sequência. Começando então... Olha só, foi um ano bem legal, né? Na verdade, 2016 foi um ano caralho, porque... Foi um ano bem legal, pena que não pode ver mulher. Ai. Gente, não. Começou, cara, fraco. O pessoal começou afiado. Começou afiado, mas aproveitando... Aproveitando quem não tá afiado, ou na verdade que tá afiado assim, porque jogou 5 partidas de Shadowrun, vamos começar com você, 5 cabeça. 5 de uma vez simultaneamente. Não duvido. 5 mesas. Sim. Agora a parada não é jogar com 100 jogadores, é jogar 100 partidas ao mesmo tempo, né? 100 partidas simultâneas, exatamente. Cada uma com 100 jogadores. Exato. Nossa, tudo que você gosta, né? tudo. Bom, como o Zabuzeta já falou e vocês ouviram também no tile de comentários, espero que vocês não tenham pulado ele, eu joguei recentemente 5 partidas do Shadowrun Crossfire, um aí dos últimos lançamentos do ano passado, que veio pela New Order, que é bem conceituado aí por ter trazido vários RPGs de peso pro Brasil, dentre eles está trazendo de volta o próprio RPG do Shadowrun, e veio aí, né, trazer o seu primeiro board game. O próprio lançamento do jogo teve algumas complicações, alguns atrasos, né, alguns componentes ainda, teve gente que recebeu algumas coisas com defeito, o meu foi um dos que veio com alguns dos, por exemplo, dos tokens com defeito, mas se você tá preocupado com isso, teve até um pessoal do, não sei se vocês chegaram a ver essa porra, vocês acompanham o Board Game Brasil, sim, o pessoal comprou o jogo, tava com ele lacrado e falou, cara, será que eu devolvo antes de saber se tá com defeito? Os caras tava tipo, vidente, sabe, mandinar ali, essa aqui tá com defeito, eu acho. Não, o cara pesando a caixa. É o Board Game de Schrödinger, como que é o nome? Exatamente, Schrödinger. É tipo, isso foi o mais genial, é esse board game, o jogo pode estar vivo ou morto ali dentro, sabe? A gente nunca vai saber. Sim. Mas fora esses problemas, o que é Shadowrun Crossfire? O Shadowrun, ele é um jogo cooperativo de deck building. Então, por exemplo, se você conhece o Ascension, que é um jogo que saiu aqui pela Funbox, que é um deck building, você sabe como é a mecânica, o que é. O próprio Star Realms, né, vocês têm vídeo, uhum, não é, Zabuzeta, no canal, sim, ele é um deck building, que é o quê? Cada jogador começa com um pequeno deck de cartas básicas e ele vai adquirindo novas cartas para o seu deck durante a partida para se fortalecer e montar estratégias, aí no caso do Star Realm e do Ascension, para vencer os seus oponentes, seus inimigos, conquistar pontos de vitória, esse tipo de coisa, mas no Shadowrun, na verdade, você tem que comprar e formar esse deck pra enfrentar uma missão do próprio jogo de maneira cooperativa. Uhum. Então, como funciona? Cada um dos jogadores vai escolher uma raça e uma classe, né? Pra quem não sabe, Shadowrun, ele é uma coisa, tipo, ele tem as raças do... É uma fantasia medieval que se encontra com um futuro distópico e steampunk. Cyber fantasy. Na verdade, cyberpunk. Desculpa. Então, você tem orcs, você tem trolls, né? Você tem elfos. Metralhadoras. Isso. E aí você tem as raças, né? As classes que são o Decker, que é o hacker. Você tem o samurai urbano, que é o cara porradeiro dos tiros, né? Você tem o mago também. Sim. Então, cada um dos jogadores, o jogo é pra até 4 jogadores, né? A caixa básica. Podendo ser jogado de menos jogadores, porque você pode acumular funções, pode até jogar, tem missões, você pode jogar até solo, uhum, no jogo. Então, cada um de vocês vai fazer essa combinação. E a partir daí, você tem o seu deck básico. Ele vai te dar, ele fala, olha, se você vai jogar de mago, o seu deck vai ser esse. Aí vocês, como grupo, vão escolher uma missão. A primeira missão do jogo foi a que eu joguei 5 vezes, porque eu perdi 4 vezes e só ganhei na quinta. Foi a Fogo Cruzado, que dá nome ao jogo, né? O Crossfire. Onde a missão é basicamente, você e o seu grupo acabaram de fazer uma missão pra alguém. Na hora de sair, deu tudo certo. Na hora de sair, vocês começam a ser perseguidos e atacados. Então vocês têm que enfrentar 3 waves de obstáculos, que seriam oponentes, pra se ver livres, né, e completar a sua missão. Então, basicamente, essa primeira missão, você tem que enfrentar 3 ondas de inimigos, uma mais difícil do que a outra, e aí, pra isso, você vai fazer a questão do deck building. Como funciona? Você tem no centro da mesa, você vai ter o Mercado Negro, que são 6 cartas abertas, que podem ser compradas pelos jogadores com a moeda, que é o New Yen, né, que seria uma coisa meio tipo Novo Yen e tal. Como que você adquire esse dinheiro? Você adquire esse dinheiro vencendo os obstáculos. Então, eu vou lá e venço, por exemplo, uma gangue, que ela tem lá uma dificuldade, um dano, e ela pode me dar 5 dinheiros, por exemplo. Ah, esse sim. E aí, como que é feito? Isso é uma das coisas mais legais do jogo. Como que é feita a questão do dinheiro? Ah, eu matei a gangue, os 5 dinheiros vêm pra mim? Não. Você distribui o dinheiro pela equipe. Então, o dinheiro é uma moeda pra mim, uma moeda pro segundo jogador, uma moeda pro terceiro, uma moeda pro quarto e a quinta pra mim. Então, todo mundo vai ganhar, mesmo que você acabe não dando aí o final hit, né, digamos, do personagem, todos ganham dinheiro pra que todos possam se equipar e aí construir a sua estratégia pra tentar, né, evoluir e vencer os obstáculos. O jogo tem uma mecânica bem interessante de vencer esses obstáculos, então, na verdade, cada obstáculo é engajado a um jogador na hora que ela entra em campo, e você tem que usar as cartas da sua mão pra dar determinados tipos de dano nos obstáculos pra poder vencer eles. Então você tem os tipos de dano que são específicos de cada classe, então o dano de Decker, o dano de Samurai Urbano, o dano de Mago, ou você tem os danos genéricos, que são números, então você tem que dar 5. Esse 5 pode ser formado por ou número genérico, ou usar os especiais, as específicas, tipo Decker. Você pode usar 5 Deckers pra ganhar, pra vencer uma fase de dano, né, ou uma das fases do inimigo, que são, por exemplo, 5 genéricos. E você pode jogar tanto nos oponentes que você tá enfrentando, quanto nos oponentes do seu amigo, porque às vezes o seu amigo não tem a carta que ele precisa de uma carta de mago, e ele não tá de mago. Aí você, mago, tem que ir lá e jogar a carta na sua vez pra poder salvar, né, e vocês jogarem em conjunto. Com certeza. Eu tenho uma pergunta a respeito, porque assim, ele é um jogo de campanha, né, que você vai de uma missão, depois faz a outra e tal. Isso. A questão do deck build, porque você tem, cada jogador tem uma ficha de personagem ali, que daí você coloca seu level. Isso. E você vai adquirindo equipamentos pra você colocar no seu deck inicial na próxima campanha, na próxima missão dessa campanha? Não, na verdade o que você pode fazer é, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, principalmente por essa mistura com a questão do RPG, né? Como que ele faz? Ele fala pra você que no final da missão, ela sendo bem sucedido, o que que é o bem sucedido? Na verdade assim, não necessariamente só bem sucedido, mas sendo bem sucedido ou caso dê merda, vocês consigam fugir, porque o jogo ele tem essa mecânica. Então, se um dos jogadores entra em estado crítico, que seria o próximo de morrer, você tem uma rodada de abortar a missão. E aí tem uma mecânica específica e vocês podem abortar a missão, que seria não, que é um, seria assim, um fracasso não total. Então, se você vencer a missão, ou se você tiver aí esse fracasso mais ou menos, que é o quando vocês conseguem fugir, abortar a missão, você ganha pontos de karma. Esses pontos de karma seriam XP, experiência. Uhum. E com eles você pode comprar upgrades pro seu personagem, que no caso do jogo específico vem em forma de adesivo. Eu, como sou muito puritano, não vou colar adesivos na ficha. Claro que não. Eu vou imprimir as fichas, imprimir os adesivos, né? E aí você consegue comprar upgrades pra facilitar ou evoluir o seu personagem. Então, por exemplo, eu tô jogando com um elfo e eu acho que o meu elfo tem pouca vida, porque todo personagem tem um máximo de vida inicial. Então Sei. Eu vou juntar os karmas pra poder comprar mais vida pro meu elfo, pra ele não ficar tão... Então você tanto. Praticamente muda os atributos ali, né? Sim, exatamente. E você consegue ir alterando várias coisas do seu personagem. Porque eu fiquei na questão, assim, por exemplo, eu fiz uma missão e eu ganhei uma arma. Essa arma não vai com você pra próxima missão, entendeu? Essa que é a minha dúvida. Não vai. Por mais que você tenha essa questão de adquirir armas, você não tem tantas, digamos assim, cartas específicas muito fortes. Você tem... Cada classe tem uma carta mais cara e mais forte, mas elas têm, digamos assim, você tem repetição da mesma carta. Então, não teria aquela coisa, um equipamento mágico, pelo menos na caixa básica. Não sei se as expansões mudam alguma coisa, né? Uhum. Então, na verdade, não teria muito sentido. Eu acho que perderia um pouco a graça e a dificuldade se você... Tudo que você comprou, você conseguisse levar pra próxima missão. Sim. Até porque, sei lá, em algumas poucas partidas, todo mundo compra tudo, né? Porque você vai ficando muito forte e aí você fazer uma dificuldade, escalonar, seria bem complicado, eu acho, mecanicamente falando. Porque eu comparei isso, essa questão de você, de uma missão pra outra, com novas cartas, que lembra o Pathfinder, né? Que faz isso. Sim, você vai no lugar. Eu pensei que fosse algo semelhante nesse sentido. Não, ele prefere usar essa questão do karma, da experiência e das habilidades adicionais. E assim, outra coisa que é interessante, eu não sei o Pathfinder como é, mas no Shadowrun, primeiro, isso é bom você fazer essa evolução de personagem, porque você pode continuar com o personagem e melhorar ele, mas isso não te vincula. Você pode, cada partida, jogar com um personagem diferente do zero. Entendi, você massa. Pode, sei lá, então eu e mais dois jogadores já jogamos algumas partidas e temos aí melhorias e não sei o quê. Um jogador novo vem pra uma jogatina e quer jogar. Não vai ficar desbalanceado, entendeu? Porque o jogo tem mecânicas, assim, ele tem uma questão que você pode jogar um pouco mais difícil, e ele pode jogar, porque ele vai, porque aquela questão, como o deck dele inicial vai ser igual ao nosso, a gente vai ter algumas melhorias, mas o deck continua o mesmo, ele vai ser necessário, porque ele vai fazer aquela função que só ele vai poder fazer, e ainda assim ele não vai ficar isso de colocar assim, depois um jogador, já é um mérito, né? Porque jogo assim de campanha sempre é ruim você... mas o cara vai sair. Não, sai, não tem problema. Isso, exato. Acho que no Pathfinder, quando a gente jogou, a gente não sentiu tanto, porque só tinha a primeira missão, né? Acho que dava pra... Acho que até a primeira missão e um pouco da segunda, da expansão, né? Sim. Dá pra aceitar um novo jogador novado, Essas melhorias, pelo menos na vez que eu chequei, elas vinham em forma de adesivo, daí tornava meio uma mecânica meio Legacy, mas dá pra você usar ela em forma de ficha também, você destaca junto o papelão. Hoje na internet você tem algumas soluções pra isso. Uma solução do BGG, por exemplo, que tem na Ludopedia, mas acho que tá em inglês, ou tem no grupo do Facebook, não lembro agora, é que um cara lá fora, o que que ele fez? Ele fez como se fosse uma ficha de RPG mesmo. Ela é maior, porque a ficha ela é retangular, a ficha que vem no jogo. É uma ficha maior, Sim. que tem todas as melhorias, e você só marca com um X, entendeu? Sim. E como se fosse a ficha de RPG, você vai atualizando, aqui eu botei um X nessa habilidade que eu comprei, diminui no meu número de karma lá em cima. Então você tem algumas soluções. Eu tô fazendo essa da impressão por enquanto, pra não, né, não, obviamente não quero gastar o meus adesivos que vão ficar lá pra sempre. Eu nunca, tipo o adesivo de caderno que você nunca usa. O senhor é medrosão e não quer jogar Legacy. Sou desses que no Legacy imprimiria a carta pra rasgar, entendeu? Sou desses caras, não tem esse desprendimento. A questão de imersão dele, como que seria assim? Eu acho que assim, ele pode ser tão imersivo quanto o seu grupo quiser, porque Entendi. A maioria das cartas, primeiro, primeiro, eu gosto de jogar, eu particularmente gosto de jogar com trilha sonora, né? Sim, justo. Gosto dessa coisa de botar uma música tema e tal. Até nos jogos mais, tipo, Quartz, eu adoro jogar Quartz com trilha sonora, por exemplo. Uhum. E muitas das cartas do Shadowrun, elas têm, além da descrição do que elas são, do que elas fazem, embaixo você tem, às vezes, uma descrição que é só um flavor, né? Sim. Que é só uma descrição do que você tá enfrentando. Se o seu grupo quiser, isso pode virar um imersivo. Tudo bem, eventualmente os inimigos vão repetir, porque o deck de inimigos, ele é limitado, é o mesmo deck. Uhum. Você pode colocar e tirar algumas cartas dependendo das missões especiais, né? E as missões, claro, sempre tem uma história. Então essa missão é nós estamos fugindo. E à medida que você vai jogando outras missões, eles mudam um pouco a mecânica pra que essa imersão mude. Então não são todas as mecânicas iguais de missão. Cada missão tem um objetivo e uma dimensão diferente. Ele não é mega imersivo nesse ponto, assim. Não é dos mais imersivos, mas eu acho que ele é ele possibilita muito bem você querer brincar ou não com essa questão e ser ou não imersivo. Ainda mais se tratando de um jogo que tem como origem e muito pega da mecânica o próprio RPG. É, isso sim. É essa parada que eu achei mais interessante dele. Até porque o universo dele é bem rico, né? Isso é massa. Isso é uma coisa interessante. Na caixa do jogo, você tem, além do manual, você tem uma prévia de uma novel do Shadowrun em português traduzida e um livro que é só de lore. É só de mundo. É só... Caraca. Assim, ela... Exatamente, ela não tem nada de mecânica. Ela é puramente flavor. Pra você conhecer o mundo, as grandes corporações, o que acontece. Isso é muito legal. Assim, pra quem gosta, como eu falei, é muito legal. Você pode jogar sem, não faz diferença nenhuma. Então, assim, eu vou precisar entender pra saber, senão eu não vou saber tomar decisões. Não, tipo, você pode jogar meramente como um deck building com números. Então esse inimigo tem 3 de dano, eu vou dar 3 de dano. Mas ao mesmo ponto você pode ver a questão, porque toda a carta fala de onde ele é, se ele é um inimigo do oitavo mundo, se ele é um humano, lê o textinho embaixo. É como ele no tem uma Twilight, mecânica, né? É, o Twilight tem. No Twilight tem, né, junto com o manual, ele tem umas 10 páginas, ou 5 páginas, se não me engano. Só de contexto histórico. Do Twilight Struggle. Você... Sim. Não, sim. Do Twilight Struggle, do Twilight Imperium. Sim, o Twilight Imperium também tem isso. É isso, né? O Shadowrun é um jogo que você indica facilmente pra quem gosta de desafio, pelo jeito, né? Com certeza. E ele é o bom desafio. É aquele desafio apertado que você vê aonde foi o problema, sabe? Tipo, você perde, mas você fala, puta, se eu tivesse, agora eu entendi, se eu tivesse feito isso. Claro, tem uma questão de sorte envolvida, porque tem a questão, às vezes, do sair um inimigo mais fácil ou mais difícil, porque é um deck, querendo ou não, você embaralha, então as partidas têm um pouco desse caráter. Por exemplo, dessas 5 partidas, teve partidas que foram mais difíceis e partidas que a gente jogou pior, motivo de perder. Mas isso não é um problema, pelo menos pra mim e pro meu grupo não foi, tanto que jogamos 5 partidas e a gente ficava tipo, não, vamos jogar outra, agora a gente vai tentar fazer isso. Não, vamos tentar pegar equipamento. Só mais um episódio, exatamente. Mas é uma recomendação, se vocês quiserem aí, quem tá ouvindo, esperar. Eu acho que a New World, ela já tá pra lançar uma remessa corrigida, né? O meu é da remessa que ainda tinha algumas coisas de problema, mas você encontra o jogo, acho que hoje na Ludopedia pra vender, alguns vendedores têm. Ou se você quiser esperar a New World disponibilizar essa nova versão corrigida, vale muito a pena, eu acho que é um jogão. Eu quero as expansões, eu espero que eles tragam e mantenham o jogo, né? Porque daí eu sei que nas expansões tem novos tipos de classe, tem expansão que bota o quinto jogador. Então eu realmente quero mais esse jogo. Resolvo uma dúvida aqui que ficou. Quando for lançada a versão corrigida, sendo a sua uma versão com defeito, você vai valorizar ela e vender por mais caro? Ah, com certeza. Out of print, né? Tá fora de catálogo. Não tem mais a versão com erro. Oh, né? Esse é o maldito mundo capitalista, cara. Foda. É, exatamente. Tem aqueles negócios daquelas notas que é impressa depois do gabinete. Sim. Tem toda essa coisa. Cor errada, aí. Tem essas coisas aí. Isso aí. Vender por milhões. Milhões! Você, Excel, qual foi o jogo que visitou a sua mesa durante essas férias que a gente teve? Cara, nessas férias eu joguei algumas coisas, mas eu quero dar enfoque especial pra dois. O primeiro foi realmente a primeira vez que eu joguei ele, eu já tinha visto alguns gameplays. Uhum. Não tinha me interessado tanto assim nos gameplays, mas me surpreendi com um jogo, que é o Legendary, o deck builder da Marvel. Mais um deck builder. Hoje tá foda o deck building, a galera vai gozar aí. Ai, eu não gosto da Marvel. Eu detesto a Marvel. Ah, então pego da DC bom. Lá e GG. Isso. Cara, meu herói favorito é o Lanterna Verde, então... Enquanto o da Marvel tá sobe, o da DC... Não, pera. Nossa, depois vocês falam de mim. Ai, ai, ai. Cara, esse Legendary, eu achei ele um deck builder interessante. Eu já tava querendo jogar alguns deck builders diferentes e ele me chamou bastante atenção, assim. É, a temática dele é a temática da Marvel, então qualquer um que gosta de heróis vai gostar do jogo, a menos os haters da Marvel. É, tipo eu. Ele não tem nada de inovador, assim. O que que ele traz? Você vai escolher um vilão inicial, certo? Que você vai enfrentar. Certo. Você vai escolher quais heróis vão participar daquela missão que você vai jogar. Você vai pegar os decks de cada um dos heróis pra montar o deck do que você vai poder comprar pra adicionar o seu deck pessoal. Sim. É, você pode escolher aleatoriamente, que foi o que a gente fez, já que era a primeira vez que a gente tava jogando, ou escolher indicando, né? Não, nessa eu vou querer o baralho do Capitão América, eu vou querer o baralho do Homem de Ferro e assim por diante. Uhum. A gente sorteou aleatório, veio a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Wolverine, o Nick Fury e o Capitão América. Você tem o deck dos vilões, que de acordo com a missão que você pegar e o vilão que você pegar, ele vai ser montado diferentemente. E basicamente a estrutura é essa. No meio do deck dos vilões, você vai ter umas cartas de plot twist, uhum, porque ali é como se você estivesse fazendo um quadrinho, né? Uhum. E o plot twist vai dar uma força a mais pros vilões e atrapalhar você de ganhar o jogo, que foi o que aconteceu, a gente perdeu. Se eu não me engano, a gente perdeu, eu acho, não lembro. Eu acho que a gente perdeu. Tenho quase certeza que a gente perdeu. Seu deck inicial, você vai ter dois tipos de carta. Uhum. Você vai ter os agentes e os patrulheiros da Shield. Os patrulheiros são cartas que têm poder de ataque para você atacar os vilões que forem aparecendo e somar pontos para você. Os agentes, eles somam pontos de recrutamento que você vai usar para comprar novas cartas para adicionar ao seu deck. É como se fosse o dinheiro do jogo. Na mesa, você vai ter 5 heróis virados para você comprar e adicionar pro seu deck, recrutar eles. Ou por 3 pontos de recrutamento, você pode recrutar a Maria Hill, que adiciona 2 de poder de compra. Ela é como se fosse uma carta genérica também. Sim. Né? Só que ela vai adicionar 2 de poder de compra, enquanto todas as outras cartas genéricas você tem 1 de poder de compra, uhum, ou 1 de ataque. Sempre você vai virando os vilões e vai andando os que já estão na mesa um pra frente, um espaço pra frente, você tem 5 espaços. Ele saiu do 5º espaço, ele vai fugir da cidade e ele pode causar ou não algum efeito quando ele foge. Se ele não causar efeito nenhum, quando ele sair, você descarta um dos heróis que estão ali pra compra e pronto, acabou. Se ele causar algum efeito, você vai descartar um daqueles heróis e vai ativar o efeito dele quando fugir. Esse efeito normalmente vai te prejudicar. Alguns efeitos que podem surgir no campo, eles vão acrescentar as cartas de ferimento ao seu baralho. Qual que é o efeito delas? Nenhum. Só fazer volume no baralho e ocupar uma carta da sua mão. No início da sua rodada, aliás, no final da sua rodada, você vai descartar todas as cartas que você não usou. Você vai comprar entre 5 ou 6 cartas, agora eu não lembro direito, algum ouvinte mais atento vai colocar isso aí. E você, dentro daquelas cartas, se você tomou ferimentos, pode ser que venham as cartas de ferimento. Ou seja, podia ser uma carta que você ia utilizar para recrutar heróis ou para atacar vilões, e você vai ter aquele espaço ocupado por uma carta de ferimento inútil. Sendo que, na sua vez, você pode abdicar de fazer qualquer coisa para descartar todas as cartas de ferimento que estiverem na sua mão. Descartar não, é tirá-las do baralho, né? Como se fosse se curar. Só que é o tipo de ação que você vai tomar normalmente quando você tiver 3, 2 cartas de ferimento na mão. Uhum. E dependendo do tamanho do baralho, elas começam a se tornar irrelevantes. Porque você é, o que essas coisa. Cartas de ferimento faz é atrasar a carta que você tá querendo comprar, né? É, atrasar a carta que você tá querendo comprar, algum recurso que você poderia ter na mão. Eu tenho uma pergunta a respeito da forma que você evolui seu deck durante a partida. Por exemplo, você disse que você tem o seu deck inicial do Capitão América, mas não, você... Não. Esse deck inicial é o deck de heróis disponíveis pra compra. Ah, tá. Pra enfrentar a missão. Saquei. É como se fossem os equipamentos do Shadowrun. Só que em vez de equipamento, você vai ter heróis pra você trazer pro seu baralho. É, o que tem, o pessoal só tem os patrulheiros e os recrutadores ali, né, digamos assim. Isso. Aí no baralho dos recrutamentos, você vai ter, sim, ali sorteado alguns heróis. No nosso caso, a gente tinha a Viúva Negra, o Capitão América, esses aí. Eu fiquei comparando com os Sentinelas do Multiverso, porque cada um já tem seu herói já com as suas cartas. Esse você começa com os agentes genéricos da Shield. Sei. E você vai recrutando os heróis pro seu baralho. Agora fez todo sentido, eu tava na dúvida, então assim parece bem da hora mesmo. Por mais que seja um jogo relativamente cooperativo, porque você, todo mundo vai perder junto, ou a galera vai ganhar. Só que mesmo a galera ganhando de forma cooperativa, você, por contagem de pontos, consegue discernir quem de fato ganhou o jogo. Sim, até porque essas cartas são abertas ali, todo deck build, pelo menos até onde eu sei, eles têm um sistema de sinergia das cartas, né? Tem. As cartas do Wolverine, por exemplo, elas tendem a você comprar cartas. Sim. As cartas do Nick Fury. Elas tendem a você descartar alguma carta pra fazer algum efeito. As cartas do Capitão América, elas ficam mais fortes de acordo com as cartas que você jogou anteriormente, se elas têm alguma simbologia em específico, entendeu? As cartas do Hulk, por exemplo, usam as cartas de ferimento que você tem na mão pra ficarem mais fortes. Caraca, faz sentido, né? Olha só. Tem a ver com o personagem, Sim, massa. E uma coisa que eu fiquei pensando agora na série Legendary, né, que tem a DC, e também tem um que saiu recentemente, e muita gente tá falando muito bem, é da franquia Alien, né? Uhum. Saiu recentemente, sim, e muita gente tá falando muito bem. Eu achei um jogo que, assim, quando eu vi gameplays e afins, eu não fiquei tão interessado assim no jogo. Mas depois jogando ele, cara, eu achei um jogo muito divertido. A mecânica de deck building dele é muito interessante e me chamou a atenção e eu quero jogar mais vezes ele. Foi um jogo que, assim, me deixou bem satisfeito. Aproveitando então, temática de super-herói, o Snake revisitou um jogo que tem na coleção, né, Snake? Meu joguinho queridinho, que eu guardo com tanto amor e carinho, e eu consegui catequizar um amigo meu com Dice Master, né? Um joguinho de dados, um toquezinho assim, uma pitada de crack, né? Porque como todo sempre bom colecionável, você tem que comprar boosters pra você querer ter dadinhos melhores. Foi aquela parada, né? Tava de serviço, só que não tinha serviço, mas você tinha que ir pro serviço. É, coisa de final de ano, né? Sempre. Coisa de final de ano, né? Então... Mentira, que deve ter bastante gente chamando porque tá com uma técnica em casa. Para esse cara de pau. Ah, é. E eu fiz questão de bater 9 horas da manhã na porta da pessoa e falar, eu não vou entrar, tá? Mas, tá, por que que você veio? Porque o meu serviço eu só faço fora do prédio, né? Uhum. Eu não preciso entrar. Só que daí eu fiz questão de ir até a porta da pessoa e avisar. Moço, eu vim fazer o serviço. Ah, moço, mas tá todo mundo de pijama, tá todo mundo dormindo. Não, eu só vim avisar. Dei minha volta, ela ficou me olhando com aquela cara que queria me matar e me xingar, mas enfim. Foi uma pequena satisfação que eu tive naquele dia. Aí logo depois, peguei meu deckzinho de Dice Master. Eu tenho só o meu kitzinho básico pra brincar, né? Com dois jogadores, sim, já dá pra fazer uma partidinha. Eu tenho o set básico em português e algumas cartas que estão em inglês. Entendi. Que é da coleção do Uncanny. Explicando, né, Dice Master pra quem não conhece, ele é um joguinho com dadinhos personalizados, que você tem 3 níveis de um determinado personagem. Dice Master, ele pode ter tanto da Marvel, quanto pode ter da DC, ele tem da, agora, Tartarugas Ninjas, é uma das últimas coleções que saíram. O mais legal de tudo isso daí, que todas essas coleções, elas são intercambiáveis. D&D, Yu-Gi-Oh! É muito legal você colocar o dragão branco com olhos azuis junto com um orc do D&D. É, justo. E por que não botar no meio o Capitão América? Mas enfim, consiste de um jogo de um X1, em que dois jogadores vão comprar dados dentro de um saco, compra-se 4 dados, você vai rolar e vai ver qual que é o resultado que aquilo lá vai te dar. É um dice build. Um dice building, exatamente. Porque o que que acontece? Os dados podem te gerar mana, que você vai poder comprar outros dados, tanto dados de ações quanto dados de personagens, e você vai deixar elas na sua pilha de descarte. A gente pode literalmente falar que o ponto fraco da mecânica desse jogo é um saco, né? Ai, meu Deus do céu. Eu só tô esperando a cabeça fechar o quarteto aqui fantástico das piadas, cara, porque tá foda. Vou tentar emendar uma então até o... Nós acreditamos, cabeça, nós acreditamos. Não deixa nós sozinhos aqui não. Esse barquinho, vamos todos juntos, de mão dada. Aliás, né, aproveitando e falando do Dice Master, a gente fez um podcast, eu e o Excel falando sobre o Dice Master em si, né, quando a gente tava com a nossa coleção. E a gente falou sobre a mecânica em si, as coleções disponíveis até aquele momento da gravação, né, que é um jogo bem da hora. Se não me engano, ainda acho que no canal do Level Mais a gente tem uma temos partida de gameplay. Você vai estar linkado abaixo pra vocês aqui. Vamos tentar ressuscitar aquele canal. Vamos. Não, com motivo, só pra gerar mais view. Porque depois que a gente enterrou ele, ele começou. É tipo o Tupac, né? Morreu e começou a vender CD. Como eu tava dizendo, é um joguinho muito bacana, cara. Ele tem um fator de sorte, né? Que é justamente a rolagem de dados. Mas você vai fazendo esse building, você vai planejando comprar os seus personagens de acordo com a sua necessidade do momento. Sim. Você meio que planeja você ter, por exemplo, um Homem-Aranha que vai forçar todos os personagens a bloquear ele. O Capitão América que... O Hulk que vai aumentando poder, né? Vai subindo de nível, tem as coisas, sim, também. Cada vez que ele apanha e não morre, na verdade é o Red Hulk que faz isso. Toda vez que ele apanha e não morre, ele sobe um de nível. E sem falar que é bonito pra cacete aqueles dados, né, cara? Como diz, né? Como eu vou bater na mesma tecla. É uma pena que a distribuição foi uma bosta aqui, né? É. Ah, mas isso aí a gente já sabe do que é culpa, né? Da Marvel, culpa claro. Da Marvel. Certeza. Aproveitando, né, que estamos falando de dados, outros dados, dados de madeira bem da hora, que utiliza Dice Placement, onde você aloca os seus dados, que eu tive o prazer de conhecer no final do ano, e quase, se eu tivesse jogado antes do podcast do final do ano, seria um jogo de destaque pra mim, que com certeza é As Viagens de Marco Polo. Snake, Marco! Polo. Aê! Mas eu joguei com a minha namorada, joguei com o Snake, joguei com o pessoal aqui. E é um jogo muito, muito simples, assim, de conceito, né? Mas é bem da hora. O Snake também jogou. E Snake, você quer dar alguma opinião a respeito do Marco Polo? Cara, Marco Polo é aquele negócio que a gente tava tirando sarro, né? É um Sim. jogo onde que todos os personagens são roubados, só que ao mesmo tempo isso torna ele equilibrado de uma maneira muito absurda. Porque tem um personagem lá que você pode ter a opção de escolher qualquer dado, qualquer face do dado. Você não precisa rolar o dado. Se você quiser que todos os dados sejam 6, vai ser 6. Só que você tem todo esse poder na sua mão e você não sabe o que fazer. Tem um cara que viaja de graça. Então, tipo, ele meio que te dá um norte e ao mesmo tempo você não sabe o que fazer com esse norte. Sim. Aproveitando, falando, né, do Marco Polo em si, é porque é um jogo que vence quem faz mais pontos e você tem seus personagens que viajam de Veneza pra outros locais. O objetivo principal, pelo menos, é chegar até a China, né? Não é um objetivo que você precisa completar até o final do jogo pra ganhar, mas... Necessariamente. É, mas se você chegar na China e você construir sua casa de comércio por primeiro lá, você ganha tantos pontos no final do jogo. E é um jogo que você vai explorando, você vai viajando, você tem que gerenciar assim, muito, né, recurso. O primeiro ganha 10, o segundo ganha 8, o terceiro ganha 6 e o último ganha 4. Só pra dizer não, que não, ganha uma coisa. 10, 7, 4 e 1, né? Bem nesse esquema. É, por aí. E a questão da alocação de dados é assim, pra você fazer uma ação, você tem que pegar aquele dado e colocar no espaço que faça a ação, certo? Então, por exemplo, aqui ele fala, pra viajar você precisa de 2 dados. Aí você pega os dados da sua cor lá, que você rolou no começo de cada rodada, são 5 rodadas ao longo do jogo. Você pega 2 dados e coloca lá. Os dados, eles têm faces ali que você rolou e você coloca nessas posições. Como são 2 dados, você vai utilizar só o de menor face, mas ele requer que você utilize 2 dados. Por exemplo, você vai pegar ouro, ele requer que você utilize 3 dados. Você vai pegar camelo, vai lá, 1 dado. Então, você vai utilizando seus dados ali, que sempre todo mundo no início tem 5 dados, mas você pode fazer efeitos ou umas outras situações que você tem temporariamente naquele turno mais dados, né? Tem aquela questão também, né? Você tem que planejar o que você vai querer pegar primeiro. Sim, porque essa parte é legal. Se outro jogador já usou aquela casa primeiro, quando você colocar, por exemplo, eu preciso de X camelos e pra isso eu preciso do número 3, certo? Uhum. Se eu colocar naquela casa e colocar o dado com a face do número 3, eu tenho que pagar. O primeiro jogador não paga nada, ele só coloca e recebe. Sim. O segundo jogador, por consequência, o terceiro, quarto, ele vai colocar o dado e ele vai ter que pagar o valor referente à face que ele colocou do dado. Exato. De 1 a 6, né, no caso. Então vai depender da necessidade que o cara... Só pra galera entender, né, quando você vai utilizar um espaço que outro jogador utilizou, você pode utilizar. Você empilha o dado lá, além de você pagar o custo que tá pedindo lá naquela trilha, ou pra viajar, ou pra outras coisas, você tem que pagar o custo da face que você colocou. Lembra o jogador que escolhe a face 6? Entendeu? Esse é o problema. Vai colocar uma face 6 lá e vai ter que pagar 6 de moeda. Então você tem que gerenciar muitos recursos e saber utilizar quais dados corretos no momento, ou tentar ser o primeiro naquela rodada. Tem um monte de coisas assim que funcionam no jogo. E é um jogo euro e é muito rápido, assim. Eu acho que ele tem destaque por ser interessante a proposta de você utilizar viagens, gerenciar recurso, conseguir casas de comércio ao longo do jogo. Você tem carta de objetivo que ele fala assim, construa casas de comércio nas cidades pra ganhar pontos no final do jogo. Esses objetivos são secretos, claro. Mas você tem outras coisas que você pode fazer ao longo do jogo. Isso é bem interessante. Você pode cumprir contratos, né? Porque não adianta você só viajar. Você aproveita viajar, você já faz um contrato de comércio pra você levar tantos camelos, tantos especiarias e por aí vai pra outro lugar, né? E assim, é aquele tipo jogo que nem você fala, né? Easy to learn, high to master. Isso. Porque são 5 turnos e você só consegue viajar, geralmente você consegue viajar uma vez por turno. Tem outras cartas, tem outras habilidades que você consegue viajar mais vezes. E você tem 10 trend posts, certo? Então você tem que otimizar o máximo possível das suas viagens pra você conseguir viajar as 10, as 10 casas. Tem um personagem que ele tem que colocar 12 trending posts pra ganhar a pontuação. Só que ele tem uma vantagem lá que ele não precisa parar necessariamente. Ele, tipo, ele, por onde ele passa, ele coloca trending post. Ele caga a casa. Isso. Ele apelidou ele de caga a casa. Mas mesmo assim, pra você otimizar as tuas jogadas a esse ponto e casar junto com o teu sub-objetivo secreto, cara, é complicado. Com certeza. Por ser um jogo euro, eu pensei que seria um jogo que você tivesse pouca interação entre os jogadores, mas você tem uma certa interação porque você trava um pouco a questão do dinheiro do cara, colocando um dado antes na ação que você não queria, mas só pra ferrar o cara. Então você tem tudo isso. Além disso, é um jogo bem bonito na mesa, né? Os componentes de madeira, os dados de madeira. Então vem muita coisa da hora no jogo. É muito massa. Aproveitando então, saindo do Euro, vamos para mais um jogo agora, um jogo que também utiliza dados. Saímos do deck building para os dados. Sim. Dados agora com cabeça, cabeça. Dados e Star Wars juntos e cartinhas, como assim cabeça? E colecionável e craque, é isso. Sim. É basicamente a essência, né, tipo a abertura das Meninas Superpoderosas, sabe? Melhor açúcar, forma tempero, de se descrever. É tipo isso. Porque a história é o seguinte, o Star Wars Destiny é o mais novo, todos odeiam amar, todos falam mal, é colecionável, mas que tá esgotado no Brasil e nos Estados Unidos. Sim. Né? Um dos últimos lançamentos da Fantasy Flight, que saiu, o jogo saiu, se não me engano, acho que foi no dia 20 de dezembro nos Estados Unidos oficialmente, né, tirando as questões de pré-release, e antes do Natal já tava aqui no Brasil com a versão da Galápagos, então praticamente lançamento simultâneo no Brasil. E a Galápagos não está com ele constando na loja online e não tá nem constando como indisponível, só não aparece no site. É tanto medo de acesso que cai o site, sabe? Não, e não só isso, e todos os lojistas estão, meu, acabou, não tem mais, tipo, sabe, tipo Moisés do Silvio Santos, não consegue, né, é, Moisés? Então, é essa questão do Destiny, eu fiquei muito pensando nele, porque assim, eu pensei assim, ah, a galera vai comprar aos poucos, e de repente não foi isso, foi uma coisa absurda assim, porque até o que eu tava conversando com o pessoal assim, a galera, ah, não vou comprar, não sei, aí acho que talvez viu o valor um pouco abaixo da média, né, de board game, assim, falou assim, por que não, vou comprar. Aí entra no crack assim. Exatamente. É sempre assim. Ah, por que não, parece legal, o cara me ofereceu aqui um dadinho, não sei o quê. Todo mundo parece que tá se divertindo. Então, qual é a questão? Eu vou tentar falar pra vocês da maneira mais imparcial sobre, possível, sobre Star Wars Destiny. Ele é um colecionável que se baseia no cenário competitivo que traz como mecânica básica cartas e dados. Muita gente fez comparações aí, né, com Magic, com Dice Masters, por conta da questão dos dados, e eu acho que ele tem semelhanças e tem diferenças de todos, ao ponto dele chegar a ter coisas que são únicas, assim, que eu nunca tinha visto em outro jogo do gênero. Tentando explicar, assim, se você não gosta, todos os defeitos de um colecionável vão estar no Star Wars Destiny. Então, ah, vai ter metagame, vai ter carta que é rara, você vai ter que comprar booster, o gasto vai ser alto, às vezes, pra você montar o deck que você quer, você vai ter que, às vezes, participar de campeonato para aquilo te trazer de volta o investimento que você fez. Então, todas as características vão ter. Eu acho que a Fantasy Flight nem tentou fazer algo diferente. Não, assim, então, não espere que esse... Ah, não, esse vai ser um colecionável diferente. Não, ele é um colecionável como todos os outros, né? Ele tem decks iniciais, ele vai ter boosters. A galera tá correndo atrás de pegar as lendárias. As lendárias são, sim, aquelas que vão estar mais presentes no metagame, apesar de você ter sempre coisas que estão abaixo dessa raridade. Então, se por algum motivo não te atrai, se você não quer, né? Se você não consegue, você é um cara fraco. Ah, eu sou fraco, eu quero comprar tudo, né? Ah, eu sou colecionista, não quero. Então, realmente, é melhor você nem começar o Dash. Mas, se isso não é um problema pra você, se a temática e a mecânica que eu vou explicar aqui te interessarem, eu acho que ele é realmente um jogo que tem tudo, tudo pra funcionar no Brasil, como, por exemplo, Dice Masters não funcionou. Ou X-Wing tá começando a aquecer, né? O pessoal falou que o ano de 2016 foi um ano bom pro X-Wing, competitivamente falando, né? De campeonatos e apoio, e eu acho que o Destiny, ele tem tudo pra já começar estourando, tanto que aqui em São Paulo já tá tendo campeonato de Destiny toda semana, já vai ter campeonato com carta promo, então assim, se você tem dúvidas quanto ao cenário, eu acho que não teria como ser mais promissor do que isso, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Como que funciona o jogo? Então, né, depois de toda essa ladainha, toda essa explicação. Você vai ter o seu deck, e ele vai ser sempre formado por um ou mais personagens. Esses personagens, eles têm que seguir obrigatoriamente o alinhamento de herói ou vilão. Por exemplo, o seu deck só pode ter heróis e neutros ou vilões e neutros. Você não pode misturar heróis e vilões. Isso é uma, é tipo, eu acho que no X-Wing você também tem que obedecer isso, não tem, Zabuzeta, das facções? Você pode misturar? Antes tinha, você podia misturar, mas depois eles criaram a terceira facção dos mercenários lá do Scan, né? Uhum. Ou seja, é o terror de todos os roteiristas não cartesianos. Sim. Eita! Se é vilão, é vilão. Se é herói, é herói. E azar. E azar. Então você vai escolher um, dois, três ou quantos personagens você quiser pra formar o seu deck. E o seu objetivo é fazer com que os seus heróis sobrevivam e matar os heróis do seu oponente. Os heróis não, né? Personagens. Que pode ter heróis e vilões. Cada personagem tem pelo menos um dado. A pontuação é formada pelo quanto pesa o seu personagem. Então lá no X-Wing você tem também, entendeu? O peso da nave, você tem o peso do piloto. No Star Wars Destiny, o seu personagem vai ter um custo para o personagem com um dado ou o personagem com dois dados. Uhum. O deck padrão é de 30 pontos. Você tem lá, por exemplo, sei lá, o Conde Dooku com um dado pesa 11 pontos, com dois dados pesa 14 pontos. E aí você vai montar o core dos seus heróis, dos seus personagens. Montado isso, você vai ter o resto do seu deck de cartas, que podem ser cartas de equipamento, podem ser cartas de evento e suporte, é isso. E aí você vai mesclando. Então, normalmente, a carta de evento, ela se resolve na hora. A carta de equipamento, ela é atrelada a um dos seus personagens, e a carta de suporte, ela vai ficar ali pra te dar algumas condições. As cartas de equipamento normalmente vêm com um dado. Por quê? Qual que é a ideia do jogo? E como que funciona o dado? Quando você, o seu personagem tem os dados dele, então ele já vai vir com valores que são baseados nos atributos do jogo pré-definidos naquele dado. E os equipamentos têm um dado próprio com novos valores e novas estatísticas e novas possibilidades. Então, a ideia é que você comece a misturar os dados, os equipamentos, pra unir com o seu personagem. Porque a principal mecânica de rolagem de dados é quando você usa alguma de suas ações. O jogo é baseado em ações que são feitas em vezes alternadas. Então, o jogo começa, o primeiro jogador faz uma das ações. As ações disponíveis, dentre elas, tem vou falar as principais aqui, mas elas são ativar o personagem e resolver dados. Essas são as duas primeiras. Quando você ativa o personagem, você pega todos os dados referentes àquele personagem, então, sejam os dados só do personagem quanto os dados de equipamento atrelados a ele, e você vai rolar. Quando você rola, ele obviamente vão parar no resultado. Aqueles resultados vão ser os resultados que você tem, que você vai utilizar pra avançar o jogo. Só que uma grande sacada do Star Wars Destiny é o seguinte: quando você rola o dado, digamos que você tire uma face de dano corpo a corpo, que é lá o símbolo dos sabres cruzados. Não quer dizer que automaticamente o personagem do oponente vai tomar o dano e não tem mais o que ele fazer. Na verdade, não. Quando você rola, ele vai ficar no que a gente chama de área de jogo, e você passa a vez pro seu oponente. E ele vai jogar antes de você conseguir resolver os dados, porque resolver os dados é uma outra ação. Então, por mais que, por exemplo, o seu oponente teve uma rolagem de sorte, você ainda tem uma rodada sua pra tentar fazer algo que pode influenciar os dados dele. Então você pode, por exemplo, ter uma carta na sua mão que devolve um dado do oponente, ou que você muda a face de um dado do oponente, ou que você usa um dado do oponente contra ele. Então, essa mecânica das ações serem alternadas deixa o jogo, primeiro, muito dinâmico, ou seja, você só tem uma ação pra fazer na sua vez, então eu vou rolar os dados, ou eu vou resolver os dados. Aí você começa a ter as dúvidas, então, será que eu resolvo esse dado agora, ou eu tento rolar os dados do meu outro personagem pra tentar um combo? Só que se eu fizer isso, eu dou mais uma oportunidade pro meu oponente fazer alguma coisa contra os meus dados. E você vai passando de um pro outro, e você rola os dados, resolve os dados, baixa as cartas, você pode gastar cartas da sua mão pra rerolar os dados, então você tem mecânicas pra mitigar a sorte, né? Ele não é 100% sorte, só que vai chegar um ponto em que você vai ter usado todos os seus dados. Você usou seus personagens, ativou os personagens, resolveu os dados. O que que isso acontece? Isso vai fechar o que eles chamam de turno, ou round, né? Quando o primeiro jogador que finaliza o round, ele vai reivindicar o campo de batalha. Toda partida tem um campo de batalha que muda, né? Cada partida é um novo campo de batalha, que é escolhido pelo jogador que ganhou a rolagem. O primeiro jogador é aquele que vai selecionar o campo de batalha. E esse campo, e quando você reivindica o campo de batalha, você tem uma mecânica específica daquele campo de batalha. Então, o primeiro jogador que reivindica um determinado campo pode dar um dano no personagem do oponente, ou comprar uma carta, ou devolver um dado. E aí, só depois disso, quando os dois finalizam, ou seja, os dois esgotam as opções opções de ações que ele poderiam fazer é que você compra cartas novamente e prepara os seus personagens pra eles serem ativados outra vez, né? Entendi. É que ele parece ser um jogo complexo, assim, explicando, mas talvez jogando seja bem mais simples do que parece. Parece realmente ser complexo, mas ele é... No começo você não vai entender muito bem, você vai olhar e falar, peraí, mas como assim? Eu ativo agora, eu não jogo, é rápido assim, eu só faço isso? Nossa, mas parece pouco. Mas à medida que você joga um, dois turnos, você olha e fala, caraca, sabe? Isso são muitas possibilidades. Você vai começando a ver as possibilidades de estratégia e às vezes as escolhas difíceis que você tem que fazer, do tipo, será que agora eu faço essa ação? Será que eu sacrifico esse dado? Será que eu tento rerolar, por exemplo, um dado meu? E a medida gerenciamento que você... de risco, né? Exatamente. Ele tem o Push Your Luck, que você pode, por exemplo, gastar uma carta sua pra rerolar um dado, e aí você fala, meu, será que eu posso tirar uma... Às vezes eu posso tirar uma face pior do que a que eu tenho agora. Sim. Né? Isso tudo funciona de uma maneira muito fluida, muito dinâmica, muito simples. Eu cheguei pro meu irmão, por exemplo, comprei os dois kits e falei, ô, vamos jogar? Eu falei, meu irmão, mas não sei jogar. Eu falei, não, eu te explico. Eu expliquei pra ele. Cara, em duas voltas que ele jogou, ele entendeu como funcionava e ele ganhou de mim, entendeu? Assim, olha, ao ponto de ele conseguir visualizar, porque o jogo, como ele é muito visual, questão dos dados, dos símbolos, no começo parece muita coisa, mas rapidamente você entende. Aqui no Brasil você só tem... Só fica a dúvida se o jogo realmente é muito fácil ou o cabeça é meio ruim, né? Pode ser essa opção também. Essa é sempre uma opção viável, né? Mas assim, o que eu recomendo, caso você... Porque provavelmente a minha explicação ela é meio complicada quando eu não tenho elementos visuais, né? É, você procura um vídeo, você tem vídeos até em português de como o jogo de gameplay, né? Do Star Wars Destiny. E assim, eu acho que ele é um jogo muito legal. A questão temática dele do Star Wars tá muito, muito bacana. Eu fiquei admirado o seguinte, porque teve o lançamento dele, foi extremamente recente. E a gente já tem vídeos na internet, principalmente estrangeiros, em português eu não achei tantos assim, mas já dando nota nas cartas, falando de... Sim, dando estratégia. Arquétipos de deck, inclusive de decks budget, com as cartas mais baratas do formato e que tem uma competitividade boa, e eu fiquei surpreendido com a quantidade de vídeos, quantidade de comparativos, material produzido, sendo que o jogo saiu faz tão pouco tempo. O jogo saiu na última semana de dezembro. Sim, mas eles souberam divulgar bem, né? Se você tem um site não, que é não basicamente... Não só isso, mas a popularização foi muito rápido, cara. Sim. Muito rápido. Eu não sei se assim, vamos supor assim, o fã de Star Wars queria jogar Magic, mas não queria arriscar, mas quando ele viu uma oportunidade, sabe? É, eu acho que tudo isso tem fator. É claro que se você esse jogo tivesse, por exemplo, a mecânica de animais selvagens, não ia ser a mesma coisa. Sabe aquela coisa? Poderia ser, né? O tema, ele não... Eu não vou dizer que o tema ele é só colado, porque você tem uma questão... Nem comecei a explicar aqui, mas, por exemplo, você tem tipos de carta. Então você tem personagens azuis, que são sencientes à força. Você tem os personagens vermelhos, que seriam os rebeldes e os soldados. Você tem as amarelas, que seriam os caçadores de recompensa, né? E aí as cartas têm sinergia. Então você fala assim, você tem equipamento que você só pode jogar no Jedi, porque ele assim sente a força. Você tem a questão do deck. Então um deck que ele é, por exemplo, um deck só azul, que assim sente a força, ele tem essas características, como o Excel tava falando. Você tem já N mudanças, estruturas e estratégias e leituras dos tipos de deck. E outra coisa, se você for procurar, tem um site que eu acho que é o principal site hoje de Star Wars Destiny do mundo, que é o dos Estados Unidos, que você pode fazer decks. Cara, a gente tem uma coleção. As possibilidades de mistura que os caras estão fazendo é tudo aparentemente hoje é viável, entendeu? Dentro de uma mecânica, de um cenário competitivo, claro, a gente ainda não tem o meta definido, né? Porque ainda tem chão pra definir campeonato. E você disse de montar deck, por exemplo, você tem suas cartas, seus principais, e o seu deck vai com quantas cartas? 30. Aí vai também só um ponto, os decks iniciais hoje, eles estão com 20 cartas, então assim, se você comprar um starter lá, da Rey ou do Kylo Ren, ele não é suficiente, por exemplo, pra você disputar o competitivo, você precisaria de pelo menos ali mais 10 cartas pra fechar um deck, mas ainda assim... E que eles já fizeram de propósito pra te impulsionar a comprar o gosto. Obviamente. Exato. Eles não são seus amigos, tá? Eles não são bonzinhos. As cartas são bonitinhas, mas amigas não são. Mas eu acho que ele é um ótimo caminho. Eu acho que assim, se você tem dúvida, você pode, eu acho que você pode, por exemplo, ter só os dois decks e se divertir, porque ele tem uma rejogabilidade por ser um competitivo, por ter a questão de embaralhar, ter a questão de você tentar mudar cenário, de quem começa. Eu acho que isso tem mudança, então ele, eu acho que se você comprar, por exemplo, os dois starters pra experimentar, ou ter um amigo, cada um compra um e tal, você tem uma possibilidade sim de entender muito bem o jogo e ver as possibilidades dele, mas é claro que você vai sentir aquela coceira do colecionismo, de comprar a caixa de booster e tudo mais, assim, acho que é, ninguém consegue, duvido que alguém compre, comece a jogar Ghost e não vá cair por esse caminho. Aproveitando então, e você, Excel, o que mais viu mesa nas suas férias aí? Cara, nessas férias o que mais viu mesa foi, graças a Deus, o final da minha campanha de Arcadia Quest. Olha, a gente começou ano passado a campanha em 4 jogadores, eu não lembro agora exatamente quando a gente começou, mas eu acho que foi em novembro, não tenho certeza. E agora em janeiro a gente finalmente conseguiu terminar o 6º cenário. O que falar de uma campanha... Cara, é interessante dar o relato porque assim, você joga um cenário isolado, você tem uma experiência comum. Agora, você prolongar isso realmente pela campanha que o jogo indica, 6 cenários, é diferente, cara. Só que o jogo continua muito bom, os cenários vão ficando muito difíceis, uhum. Vão aparecendo situações específicas que realmente são extremamente complicadas de se lidar. Só que a gente teve um problema muito sério na nossa campanha, que foi o seguinte. Devido ao resultado das campanhas, a gente terminou tendo... basicamente o campeão definido no nosso 3º cenário. Ah, quando o cara já tá muito OP. No nosso 3º cenário a gente já tinha mais ou menos definido quem era o campeão. Até pela questão dos equipamentos, deu sorte nas compras e afins e terminou fazendo um combo muito forte, o que tornou difícil mudar o resultado, sabe? Então isso terminou afetando um pouco nos outros cenários, de o pessoal ficar mais animado e tal. Mas ainda assim foi uma experiência muito boa jogar a campanha. O último cenário que a gente começou a tocar o foda-se e matar todo mundo só por matar todo mundo, ficou extremamente divertido. Justo. Que a gente realmente ligou o foda-se e falou, ah, quer saber, então agora é free for all, vamos se espancar. Não estamos ganhando nada, não estamos nem completando missão, mas vamos se espancar. Até porque o Arcade tem essa parada, né, de, ah, sabe uma coisa, fazer missão, caralho, vamos se bater aqui e whatever. Não vai ter a maldição mortal pra outra missão, né, então... Não, cara, no último cenário é pior. Sério? No último cenário, quando você morre, você aplica uma maldição imediatamente. Eita, porra. Fudeu meus planos. É, bem louco, cara. Então, mas... Zabuza com morte no Arcadia é um relacionamento sério, né? É, o Isen que jogou assim. Não, a gente... Não, cara, a gente só se fudeu nesse jogo. Não, você se fudeu nesse jogo. Tudo bem, eu falei a gente porque eu controlava 3, tá ligado? Então, mas foi uma experiência legal e eu recomendo a quem tem o jogo fazer a campanha mesmo em 6 cenários e jogar. Cara, vale a pena, uma experiência muito interessante e bem diferente dos demais jogos, justamente por essa questão da continuação, né? Sim, foi bom porque você conseguiu jogar ele continuamente, assim, porque eu, sem brincadeira, antes de passar meu arcade pra frente, a primeira missão eu joguei muitas vezes, então já tava meio, ah, de novo essa missão, então eu não tava muito animado em querer continuar, então por isso que eu passei pra frente, mas é um bom jogo, sim. Muita gente aqui no Brasil, pelo menos, fala que é um dos melhores de miniatura, né? Até pela questão de PVP com o PVE, né? Então, é legal pra caramba isso. Aproveitando então, agora um clássico sim, só pra gente terminar aqui, o Snake vai falar mais do jogo e eu também. Snake, clássico? Um classudo. Esse classudo é polêmico, tem muita gente que já nem quer mais, é tipo War, sabe? Exatamente. Já tá ficando tipo War, né? É o novo War. Não, mas... Gerando brigas maiores do que o War, eu diria. Sim. Será? Aqui gera. Mas enfim, no mesmo dia, naquela hora do almoço, né, ano novo, peguei e levei Catan pra jogar com a minha excelentíssima e com meu sogro. A gente foi lá, fez uma partida. Eu, Augusto, meu colega de trabalho, que tava também no mesmo dia, falei, cara, você tá de bobeira, vamos almoçar lá e vamos jogar. Beleza. A gente foi lá, montou a mesa. Meu sogro, acho que ele nunca tinha jogado nada. A única coisa que ele jogava era xadrez, segundo minha esposa aqui. Então, ele ficou com aquela cara de tipo, que tabuleiro é esse, né, cara? É engraçado ver essa situação, porque é um monte de hexágonos e pecinhas e trilhas, e trilha parecendo um bucho, né? Que aquela versão É a primeira versão brasileira de plástico, parece um carninha de bucho de boi, enfim. Daí ele ficou olhando aquilo e ele começou a se interessar e a gente meio que ajudava ele. Ó, isso aqui serve pra isso, o cavaleiro serve pra tal coisa, quando cai sete. Ah, tá, entendi. Ah, vamos jogando, vamos lidando. E ele foi tomando gosto pela coisa, ele foi fazendo uma estratégia, tanto que a primeira coisa que ele começou a investir foi em estrada, que ele já sabia que ia garantir 2 pontos. Uhum. Aí ele começou a comprar carta de desenvolvimento, já veio carta de ponto na mão dele, e assim foi indo, cara. No final das contas, o cara ainda me ganha. Tipo, jogando contra 3 caras que já sabia jogar, e ainda assim ganhou. Ah, isso é legal, cara. É legal ver essa mudança, né, de paradigma da pessoa quando ela tem contato com o primeiro jogo moderno, né, que só fala, jogo da vida, que jogo de trilha, né, rola dado, anda a casa e pronto, né. Ver essa mudança é bem legal, cara, muito interessante. E então, pra encerrar, eu vou falar de um jogo que eu peguei recentemente, antes de viajar pra São Paulo, que eu fui com a Jéssica. A gente pegou um jogo aqui, que eu peguei na Rocket Jogos, um beijo pro Bruno, que foi Imperial Settlers, que é um jogo da Funbox, atualmente Mandala Jogos, né, que mudou o nome da empresa. É um jogo de civilização, né, pra começar o ano bem, sabe, pra dar aquela dancinha. Pra dar aquela dancinha da civilização, que é um jogo de 1 a 4 jogadores, mas a gente jogou 2 a 3 jogadores. Que é o seguinte, nesse jogo o objetivo é, ao longo de 5 rodadas, quem fizer mais pontos de vitória, ganha o jogo, né? Quer fazer mais pontos ali de vitória, leva o jogo. E ele tem uma mecânica bem legal, porque ele tem 4 civilizações na caixa básica, que são bárbaros, romanos, japoneses e egípcios. A mecânica principal do jogo é que você tem um board de cada jogador, como se fosse uma régua, assim, digamos assim, que ele tem a primeira parte, a primeira linha de 5, é a parte de produção, a segunda linha sempre a linha da habilidade e a terceira linha, suas ações. Cada uma das facções tem seu baralho exclusivo e tem um baralho de comum ali que você pode pegar as cartas. As cartas que você, tanto do comum e tanto do seu baralho de facção, elas têm esses 3 tipos de cartas. Uma que é voltada para produção, uma para habilidade e uma para ação. As cartas comuns, ela fica sempre que você vai, quando você for construir uma carta comum, elas sempre vão ficar do lado direito do seu tabuleiro de jogador. Elas são comuns e elas podem ser alvos de destruição por outro jogador quando eles utilizam fichas de destruição para atacar o outro jogador, que é a única interação jogador-jogador que tem. Quando você constrói uma carta de facção, elas não são alvos de destruição, exceto os japoneses, que daí elas são um pouco mais avançadas, assim. Tanto que quando você vai jogar a primeira vez, ele recomenda que você jogue com os bárbaros e com os romanos. Aí cada um deles, é interessante que cada um deles, eles têm diferentes formas de produzir. Por exemplo, os bárbaros, que não têm, por exemplo, estabilidade, né, de cidade e tal, eles não têm muitas, quando eles vão produzir inicialmente, que não tem cartas de produção, eles produzem muito mais pessoas, né, do que o, por exemplo, madeira, pedra, ouro, né. Então, pra você ter essa noção, como se fosse, eles fossem mais nômades, né? Então você vai ver isso aí. É muito legal porque é um jogo rapidinho, de 45 minutos você joga facilmente ele. Ele é fácil a explicar. O interessante dele é que também tem componentes muito bonitos, assim, de madeira, de comidinha. Ele é um bom jogo pra quem quer, por exemplo, eu quero me especializar em jogos de civilização. E o primeiro passo eu acho que seria o Imperial Settlers, assim. Ele funciona muito bem com um bom jogo de gerenciamento de recurso, com situações de administração de cartas que você tem. E você vai jogando ele, construindo sua civilização e pontuando o máximo possível ao longo do jogo, assim. Você diria que é o meu primeiro Civ? Pode ser. Eu acho que ele funciona facilmente como o Civ. Só pra explicar a questão de pontos de vitória, as cartas comuns, cada uma delas que tiver em campo no final do jogo vai valer 1 ponto de vitória. As cartas de facção, cada uma delas vai valer 2. Normalmente, pra você baixar uma carta de facção, quase sempre ela pede que você tenha uma outra carta comum pra você destruir e colocar ela em campo, como se fosse uma fundação, entendeu? Então, essa questão você pode tirar uma de 2 pontos pra qualquer outra, mas ela vai te dar uma habilidade, ela vai produzir mais, ela vai te dar uma ação diferente se você a fizer, né? Isso é bem legal. Eu acho que ela ganha bastante mérito. E as ações que eu comentei, você pode fazer ação para você adquirir recurso, mas você pode fazer ação também para ganhar pontos de vitória. Então as facções, elas são bem discrepantes nas cartas de baralho da sua facção, entendeu? Porque as cartas em si que você vai jogando, assim, que você vai pegando baralho comum, cada um pode pegar, ela tem números limitados ali de cartas, então você pode ter uma estratégia semelhante de um lado, mas quando você vai pro seu deck de facção, aí você tem uma discrepância ali na jogabilidade. Jogo extremamente simples, rápido, e eu recomendo fortemente o Imperial Settlers. E encerrando mais um podcast aqui. Excel, eu não vou dessa vez. A gente tinha comentado antes da gravação que a gente fazia uma prévia dos jogos que a gente tava de olho esse ano, né? Pra gente jogar mais, pra adquirir. Mas eu vou deixar isso mais pra frente, até porque esse podcast já tá gigante, né? Ok, sem gigante. Problema. Sem problema. Gigante. Mas a gente só já dá pra dizer que vai ter 10 partidas de Twilight Imperium, sim. Vai ter sim. Zabu só tá peidando que não vai ter 10 partidas, mas vai ter. Vai ter, se depender de mim. Eu até disse num chat lá, no nosso chat lá, que eu vou pedir de aniversário, ninguém vai me dar presente. Vai dar uma partida de Twilight pra jogar comigo. Porque tá foda, cara. Mas é isso, então, gente. A gente vai ficar por aqui mais uma edição de Jogatinas no nosso podcast. Lembrando, novamente, a partir de fevereiro vai ter a votação do público da mídia de podcast no Prêmio Ludopedia 2016, onde você pode votar. Então, votem no podcast Jogatina BG, na parte mídia e também no audiovisual no canal do Jogatina BG. Então, votem, votem, votem, participem do prêmio. É muito legal. Tem mais outras categorias que você pode votar, que a gente vai deixar linkado pra vocês abaixo, certo? Considerações finais? Ou podemos encerrar aqui esse tour? Podemos encerrar esse turno prolongado. Com certeza. Primeiro turno sempre mais demorado, né? Pra explicar as regras. Olha aí. Exatamente. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. E nos vemos no próximo turno. Tchau.